sorte eu acudi de perder um casal feliz. Suíte 22, se eu não me engano, 23. Pernoite depois do café, amor, mais uma vez. Me dá saudade daquela hidro borbulhando e você me chamando pra gente se amar. Dá saudade do gosto e do beijo daquele lugar. E volta e meia volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho. E a roupa da cama pode até mudar, mas juro que seu cheiro ainda tá lá. E volta e meia volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho. Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente, com dó de mim falou, segui sua vida, ele saiu no carro da frente. Alô, Boteco do Jai, tamo junto, papá. E dá saudade daquela hidro borbulhando e você me chamando pra gente se amar. Dá saudade do gosto e do beijo daquele lugar. E volta e meia volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho. E a roupa da cama pode até mudar, mas juro que seu cheiro ainda tá lá. E volta e meia volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho. Mas hoje a moça da cabine que